votos de família. Abençoai os remédios. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam da vossa infinita misericórdia e bondade, curando, restaurando, santificando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos queridos, ontem nós postamos no YouTube Padre Manzotti, o Fé em Debate. Que tal você, na sua oportunidade, que nada mais é do que um podcast, tentando explicar sobre os mandamentos da lei de Deus, e algo muito legal. Escute, vale a pena. Aprofunde a sua catequese. YouTube Padre Manzotti. Evangelizar é preciso. Ficando a sua sintonia. Super Rádio Difusora. Super Rádio Difusora. Difusora. Música, esporte, informação. Difusora. A rádio do jeito que você gosta. Você ouviu Experiência de Deus. Apoio. Dentro de 5 segundos, notícia. Vacinas contra dengue serão transferidas para Cajazeiras e mais 9 municípios. 11 horas. Na pista da notícia, Difusora acelera. O seu repórter Caval Primo. Realização empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. O programa Empreender Paraíba abre nesta quarta-feira, amanhã, a partir das 8 horas, as inscrições para a linha de crédito Empreender Pessoa Jurídica e para a renovação do crédito de quem já aderiu ao programa. Para a pessoa jurídica, serão abertas 150 vagas para os municípios da 1ª, 2ª, 3ª, 9ª e 10ª regiões. Outras 150 vagas serão abertas para renovação de crédito nos municípios da 1ª, 2ª, 3ª, 9ª e 10ª regiões. O tempo apresenta-se bom em Cajazeiras, céu parcialmente nublado. Neste momento, aqui no Palácio do Rádio, na Juvencio Carneiro, 29 graus centígrados. Policiais. Um jovem foi morto a tiros na madrugada de hoje no município de Conde, na Paraíba. A vítima, identificada como José Davi dos Santos, de 19 anos, foi executado com mais de 50 tiros. Segundo informações policiais, um grupo de homens invadiu a casa do jovem, o arrastando para o lado de fora, e executaram com vários tiros de calibres diferentes. A vítima não resistiu e morreu no local. Difusora. Esporte. Dois brasileiros estarão estreando na noite de hoje na Taça Libertadores da América. Flamengo e Grêmio, ambos jogando fora de casa. A seguir. Vacinas contra a dengue serão transferidas para Cajazeiras e mais 9 municípios. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. As vacinas contra a dengue que não foram utilizadas nos municípios de João Pessoa, Santa Rita e Bahia, os primeiros que receberam os imunizantes no estado da Paraíba, serão remanejados para 10 municípios paraibanos. As doses estão perto do vencimento, que deve acontecer no dia 30 de abril. vão receber as doses da vacina contra a dengue as seguintes cidades: Alagoa Grande, Aroeiras, Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Princesa Isabel, Pombal e Souza. De acordo com a gerente executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Paraíba, Thalita Tavares, hoje, terça-feira, será feito um alinhamento técnico com os municípios que receberão as doses. 11 horas e 4 minutos. Siga junto com a gente. E fique ligado na Difusora. O seu repórter Caval Primo liga você com a notícia. Realização Empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. CYI673, 1070 kHz, AM, Difusora Rádio Cajazeiras, a escola do rádio na Paraíba, 2024, 60 anos no ar, Difusora, emissora do Grupo Cavalcante Primo. Você fica agora com mais um programa campeão de audiência na sua Difusora. 60 anos no ar. Hora certa, Difusora. 11 horas mais 5 minutos, aqui começa a história do futebol da Paraíba. Entra em campo, Antena Esportiva. A Difusora não pisa na bola. A Difusora não pisa na bola. A noite de hoje, na Taça Libertadores da América, às 19 horas, diante do Milionários na Colômbia. Vasco se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio em São Januário. E o Grêmio Porto Alegrense também faz sua estreia hoje à noite na Libertadores diante do The Strongest da Bolívia. No futebol da Paraíba, a Federação Paraibana de Futebol vai colocar árbitro FIFA para o jogo decisivo em Campina Grande. Atlético Paranaense estreia hoje na Sul-Americana, jogando fora de casa diante do Esportivo Ameliano. Nova Iguaçu se prepara para o jogo decisivo na final contra o Flamengo, que leva vantagem porque venceu o primeiro jogo. Expectativa em toda Cajazeiras para o julgamento final do caso Atlético junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que deve acontecer até a próxima sexta-feira. Estas e outras e muito mais só está começando a partir de agora, Raimundo, no Show de Bola. Amigo do esporte, a partir de agora você está com a sua Difusora num show de emoção. Entra em campo a equipe 1070, a seleção do rádio. Entra no ar Antena Esportiva, o maior show de bola do rádio paraibano. Difusora, perfeita também no esporte. Amaury Furtado, o rei. 11 horas e 7 minutos, eu disse 11 mais 7, está chegando ele com a opinião do programa. Francisco Alves, Tatico, o locutor padrão da nova geração. Meus amigos do futebol, o nosso carinhoso bom dia. Flamengo se prepara para hoje, jogo Taça Libertadores. E final de semana, decisão do Campeonato Carioca, já entrando com, acho, as duas mãos na taça, porque venceu por 2-0. 3. É, ou 3-0. Dificilmente o Nova Iguaçu vai reverter essa situação, né? E acho que deve colocar hoje time titular. Ô Tatico, inclusive o Flamengo vai ter como grande adversário também a altitude lá da Colômbia, que pode muito bem atrapalhar o desenvolvimento técnico e tático do Flamengo. Mas os clubes brasileiros já estão acostumados, é? Os clubes do Brasil já estão acostumados, essa coisa de altitude, né? Se fala em altitude, altitude, mas os times aqui do Brasil, há quanto tempo vem jogando, né? Já estão acostumados, né, a jogar na altitude. Pode ter certeza disso. Na Paraíba, Federação Paraibana de Futebol confirmou a arbitragem FIFA no jogo de volta, lá em Campina Grande. O que vem revoltando, né, a diretoria do 13. Porque, segundo eles, vieram jogar em Sousa e não teve arbitragem FIFA. É? Aí a federação agora é aquela briga, Campina Grande, João Pessoa. Mas, Tatico, quem pede a arbitragem FIFA, ou seja, até mesmo o VAR, o clube que faz essa solicitação, ele é quem cobre, paga as despesas. No caso, não, quem vai pagar as despesas, mas aqui, é o Sousa. Mas aqui, eu tenho a matéria aqui diferente. Aqui está dizendo, a Federação Paraibana de Futebol confirma a arbitragem FIFA no jogo de volta. Mas foi a pedido de Aldeone, né? Mas quem é? Eu não sei, né? Eu estou lendo a matéria aqui do jeito que está aqui. A matéria que veio me enviar para mim. Ó, e Federação Paraibana de Futebol confirma a arbitragem FIFA. Não sei se é o Sousa que vai pagar. A notícia que temos aqui é que a federação está confirmando, né, essa arbitragem. Mas independente de arbitragem, quem resolve lá é Sousa e 13, Federação. É. O Atlético está só na expectativa, ainda aguardando para saber se permanece na Série A. Para se permanece na Série A, porque vai haver esse julgamento até a próxima sexta-feira e esperar que a gente possa reverter essa situação, porque o Atlético se classificou dentro de campo, e não pode perder no tapetão. Essa coisa de tirar a equipe para Série A, Série B no tapetão, tem que acabar com isso, né? Tem que acabar com essa, né? Se houve erro por parte da federação, se o jogador estava colocado no bid, o atleta não vai poder pagar. E a arbitragem FIFA de Bruno Arleu de Araújo, Rio de Janeiro, assistente Fernanda Nandria Gomes, assistente 2, Lília da Silva, duas mulheres, e o quarto árbitro, Felipe da Silva. Então tá aí, é o Bruno Arleu de Araújo, FIFA, para o jogo, bom árbitro, viu? Para o jogo Sousa, 13 Sousa, amanhã, né? E se for falar em 13 Sousa, já está em linha direta conosco o garotão do Nordeste, JCC, que é exemplo de domingo, vai narrar para a Difusora e Patamo TFM as emoções de 13 e Sousa, jogo decisivo. Bom dia, meu caro José Carlos Costa, o famoso garotão do Nordeste, seja bem-vindo. JCC, o garotão do Nordeste. Alves está aqui, coloco o seu padrão, um cara que é uma referência na difusora. Negócio seguinte, não só Tatico, arbitragem para o jogo entre 13 e Sousa, mas hoje, no Amigão, o Botafogo vai encarar a equipe do Serra Branca. O primeiro jogo foi 0-0, Braulio da Silva Machado, FIFA, ele é de Santa Catarina, Fabrini Costa, o primeiro assistente, o segundo Eduardo Cruz, do Mato Grosso do Sul, o primeiro é de São Paulo, o Diego Cidral, CBF Santa Catarina. Portanto, quem está pagando, puxando tudo isso é o Botafogo Futebol Clube, que solicitou árbitro de fora. Esse cara é FIFA, é muito bom, igual como você frisou, Tatico, o Bruno Arleu de Araújo, que vai arbitrar o jogo do 13 entre os Sousa, os ingressos aqui na loja do Galo. O Zé da Paz está ouvindo na internet, né? O som da difusora, o nosso querido Onildo, também o Djalma. É isso aí, 13 concentrado, joga dentro do Sousa, precisando uma boa margem. Tem que vencer com 2 gols de diferença no tempo normal. Se for 1-0, aí na fase Django, né? Nos pênaltis, Galo e Sousa, o dinossauro jogando pelo empate. E hoje, Botafogo e a equipe do Serra Branca, também a difusora de Patamuté, vai ficar acompanhando lance por lance, passando, evidentemente, na central aí de informação com o Raimundinho, deixando o canal aberto. Qualquer novidade, a Difusora fala aqui de Campina Grande. Minha gratidão. Zé Carlos, ô Zé Carlos. Desde 1986, hoje a Mauri e Francisco Alves estão completando 43 anos de comunicação esportiva. Chama-se gratidão, esses profissionais, eu digo, é uma verdadeira seleção de comunicadores do Brasil. Fala. Zé Carlos, alguma novidade, algum desfalque na representação do Galo para este jogo decisivo, onde somente a vitória interessa? Ninguém pendurado, mas o Galo precisa, mais do que nunca, jogar com a qualidade do Will Viana, o Xande, o Thiaguinho, vai com 3 atacantes, presença do Edmundo como segundo volante, o Juninho o primeiro volante, o Gui Campana, a retaguarda muito forte do 13, a começar do Rayan, o goleiro. É isso aí, boa sorte do 13, diante do Souza, é decisão, vale vaga, inclusive, para a Copa do Brasil e pré-Copa do Nordeste, calendário para o centenário do 13 Futebol Clube, 2025, é o Galo, portanto, fazendo história, né, 100 anos, mas hoje tem que passar aliás, amanhã tem que passar pelo Souza, e essa decisão, Botafogo e Serra Branca, repito, Difusor e Patamuté, acompanhando em tempo real. Felicidade a todos, tem muita pauta relevante aí no estúdio, dentro do programa dele esportivo, com o comando do Francisco Alves Tatico, Raimundo na retaguarda. E amanhã vez, né, Maurício? Do Fonfon, à noite, a Borreta transmite, Difusor e Patamuté comanda o futebol. É isso aí. Estamos aqui em Campina Grande, aquela ansiedade para transmitir o jogo de amanhã entre 13 e Souza Esporte Clube. Galo, toma juízo. Esse Souza é bem forte, hein, meu cara Maurício? Pois é, um abraço, nosso queridíssimo José Carlos Costa, gente boa. E o jogo de hoje de Serra Branca e a representação do Botafogo, se a partida vai acontecer em Campina Grande, né? Como Zé Carlos falou aí, a pedido do Botafogo, arbitragem FIFA, vai ser transmitido pela TV Paraíba ao vivo, viu? Isso. TV Paraíba ao vivo hoje, transmitindo Serra Branca e Botafogo. E amanhã, 13 e Souza, arbitragem FIFA, a pedido da diretoria do Souza, Aldeone Abrantes, né? Que está pagando todas as despesas para arbitragem FIFA amanhã, diante do Galo da Borborema. Jogo que será transmitido pela Difusora Patamuté, na cobertura da equipe de esporte, que está sempre deixando você bem informado, Rei. Inclusive, Tatico, o Souza, que é o único representante do Sertão no Campeonato Paraibano nesta reta final, vai jogar com o regulamento debaixo do braço, já que precisa apenas do empate para se classificar às finais do campeonato. Além da classificação, vale vaga na Copa do Nordeste, vale vaga na Copa do Brasil. Então, é uma decisão importantíssima para a representação do Souza, que através do seu experiente presidente Aldeone Abrantes, acertadamente, vai arcar com todas as despesas para que tenhamos aí um trio FIFA apitando as emoções de 13 Souza, Souza e 13, amanhã às 20h30, com cobertura completa da dobradinha forte do esporte, Difusora Patamuté, Patamuté Difusora, na narração vibrante de José Carlos Costa. Portanto, Souza, que já vem aí 5 anos consecutivos, sempre chegando nas finais do Campeonato Paraibano, Tatico. 11:16, um troquinho só e a gente volta já já, Raimundinho. A dobradinha forte do esporte Difusora Patamuté comanda o maior evento esportivo da Paraíba. Lance por lance, emoção por emoção. Oferecimento: Honda Cavalcante Primo tem o melhor consórcio do Brasil. Adquira já sua cota e compre a moto que tem o maior valor de revenda. Lojas em Cajazeiras, Itaporanga, Princesa Isabel e pontos de vendas em várias cidades. Armazém Paraíba, tudo mais barato e fiado. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Ótica Santa Luzia, a protetora dos seus olhos. Na compra dos seus óculos, a consulta é grátis. Marque já sua consulta. Supermercado das Palmeiras, o campeão de preços baixos. Brevemente inaugurando suas novas e modernas instalações, desde a Rua das Palmeiras até a Doutor Coelho. Organização Tarcísio. Grupo Ivandir Ramalho, crescendo com Cajazeiras e região, com uma rede de hotéis e postos de combustíveis à sua disposição. Sandro Baterias, distribuidor das baterias Crau em todo o estado da Paraíba. Sandro Baterias ligou, pegou. Pereira Supermercado e Panificadora. Nas compras a partir de R$100, você divide em duas vezes com descontos especial para revendedores de pães. Não jogue lixo nas ruas. Ajude a conservar sua cidade limpa. Colabore com a Limpica, empresa de limpeza de Cajazeiras. Atenção para a promoção revisão Vox Vale Mais. Vale mais cuidar do seu Vox na novos tempos. A partir da quinta até a oitava revisão, com descontos de até 50% nos itens básicos obrigatórios. Garantia e alta qualidade do serviço prestado na nossa oficina. Difusora Patamoté, a dobradinha forte do esporte, com a maior e mais completa cobertura do Campeonato Paraibano 2024. 11 mais 19, o bicho vai pegar amanhã nessa grande decisão entre 13 e Souza, valendo vaga para a Copa do Brasil e vaga para a pré-Copa do Nordeste. É, e Aldeone Abrantes está aqui oferecendo um bicho de R$200 mil em caso de classificação do Souza. Quem vencer amanhã, Maurício, é vice-campeão paraibano. E já está na Copa do Brasil. E pré-Copa do Nordeste. Pré-Copa do Nordeste, né? Pois é. A grana altíssima, hein? Vai ter calendário para o ano inteiro. O ano inteiro. Por isso que a Aldeone está aqui dando uma premiação de R$200 mil. Ô, Tatico, já pensou uma decisão Serra Branca e Souza? Entendeu? Sendo que o Serra Branca fez melhor campanha, a decisão seria em Campina Grande, né? Pois é. Não tá difícil, não. Não tá, porque... não. O futebol que eu vi o Botafogo jogando lá em João Pessoa, empatar com o Serra Branca, é tanto que o Serra Branca trouxe o jogo de João Pessoa para Campina, viu? É, e tem mais essa, o Souza não matou o jogo diante do Botafogo porque perdeu uma penalidade máxima, né? É, já há rumores de que torcedor do Souza e do Campinense do 13 vão amanhã para o Estado Amigão, para torcer pelo Serra Branca. Pra tirar o Botafogo, porque você sabe da briga, né? É verdade, é a rivalidade. É a rivalidade, é como Souza e Cajazeiras, né? É como Souza e Cajazeiras, só que lá é diferente. Lá quando se fala de João Pessoa e Campinas, até morte tem. São agressões demais, briga entre as torcidas do Botafogo, 13 Campinense, né? Do 13 Campinense. E claro nada, que, e nenhuma providência é tomada. Claro que o Botafogo também, a torcida de João Pessoa vai se deslocar em massa. Para Campina Grande. Pode ter certeza disso, a torcida do Belo, do Botafogo. E haja confusão. E tem que... Policiamento tem que ser ostensivo, porque, meu amigo, pode ter certeza, né? Que vai que quebra-pau. E já quebra-pau. Pensou se o Galo é eliminado dentro de casa, porque a meta do Galo é ter calendário para o próximo ano e este ano, consequentemente, e também ser o bicampeão paraibano. E amanhã, né? Também, preocupação grande, porque houve um quebra-pau tremendo aqui. Eu vi os vídeos da torcida do Souza contra a torcida do 13. Aí a torcida do Souza com certeza vai pra lá amanhã. É, né? E pode ter revanche, né? É isso. O problema é o isso. O medo, né? Que faz é esse. Agora, Maurinho, eu vou ficar aqui na expectativa, quando terminar esse campeonato, quais as torcidas que vão ser, né? Penalizadas. Ou quais os clubes que vão ser penalizados por perder mando de campo? Porque esse campeonato, em termos de briga de torcedor, foi uma verdadeira bagunça, viu? Com certeza. Até o Atlético pagou pato, que não tinha nada a ver. Quando retornava do jogo lá de Patos, que venceu o Nacional por 2-1. Até o Atlético pagou pato, perto ali de Marisópolis. Quebraram as vidraças do ônibus do Atlético. E nenhuma providência até o momento, lamentavelmente, foi tomada. Né? O Souza foi punido pela federação, a perca de mando de campo sem torcedor, mas Aldeone foi lá com a liminar, colocou o torcedor. E aí? Como é que vai ficar esse julgamento para o próximo campeonato? É um péssimo exemplo, né? Que a federação tome providência. Aqui eu não quero saber se é Souza, Botafogo, Campinense, 13. Do mesmo jeito que o Atlético passou, me parece, 2 anos sem a Mancha participar, que a federação tome providências também. Você não pode punir só um clube, nem punir só uma torcida, não. E essa torcida do Botafogo, a torcida Força Jovem do Souza, do 13, já é conhecida. É conhecida, meu amigo. Eles não tem nem fora nem dentro de casa, não. Está na hora de se punir. A federação, mesmo que termine o campeonato, pegar os laudos, ou a súmula, e julgar. Não perdeu agora, vai perder no próximo campeonato. Ou mando de campo, ou jogo sem torcida. Não pode é continuar impune. Porque corre o risco do próximo ano cometer os mesmos erros, a mesma bagunça, né? E ninguém está sendo punido. A não ser a torcida do Atlético, que foi punida. A Mancha foi punida, me parece, 2 anos sem poder entrar em estádio de futebol com camisa, com batucada, com nada. Agora 11:24, vamos ao placar 1070 e hoje começa a mais importante competição do continente sul-americano, Tati, com a Taça Libertadores da América. O Flamengo de Raimundo Soares estreando fora de casa diante do Milionários da Colômbia na altitude às 19h. Já o Barcelona do Equador enfrenta o Cobresal. O Grêmio Porto Alegrense, sob o comando de Renato Gaúcho, estreia hoje à noite na competição diante do The Strongs da Bolívia. River Plate Deportivo Tátira e Universitário e LDU de Quito. Pela Sul-Americana também vamos ter brasileiros na parada. Belgrano e Internacional. O Internacional... Belgrano é da Argentina, né? É, estreando diante do Internacional de Porto Alegre. O Internacional, que realmente vem aí de uma façanha negativa, ficou de fora mais uma vez das finais do Campeonato Gaúcho. Vamos ter Nacional e Argentino juntos, Esportivo Ameliano e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense enfrentando o Esportivo Ameliano. O Racing de Montevidéu enfrentando o Corinthians Paulista e o César Valejo enfrentando o Defensa e Justiça. Pelo Campeonato Paraibano, na tarde de hoje, logo mais às 16h30, jogo isolado. Em Campina Grande, no Amigão, vamos ter Serra Branca e Botafogo. São pois os principais jogos programados para hoje. Essa Taça Libertadores, nessa primeira fase, tem cada equipe, viu, Maurício? É, cada César Valejo e não sei o que, cada coisa... Pelo amor de Deus, homem. Cada nome... Astrombólico, como dizem, né? Agora, 11:26. Meu caro F. Alves Tatico, dizer que a expectativa de Cajazeiras e toda a região é em relação ao julgamento que deve acontecer no mais tardar até a próxima sexta-feira, quando conheceremos uma posição oficial em relação à situação do Atlético no Campeonato Paraibano. O Atlético que já teve uma vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde o competente advogado Michel Assef conseguiu a volta dos pontos do Atlético para a tábua de classificação. Assef, bastante empolgado, diz que sua meta perante o Superior Tribunal de Justiça é manter os pontos do Atlético no Campeonato Paraibano e, consequentemente, a manutenção do Trovão Azul do Sertão na primeira divisão de 2025. Cairiam, no caso, o Pombal e a representação do São Paulo Cristal. Então, toda a cidade na expectativa, até quem faça promessa para que tudo dê certo e o Atlético saia como vencedor, com a sua permanência na primeira divisão do futebol paraibano. Inclusive, a gente vai tentar conversar amanhã com o presidente do Atlético, Paulo Albuquerque, ou então com o gerente de futebol do Atlético, empresário Arley Mariel, para sabermos aí as novidades do Atlético em relação ao julgamento do ano envolvendo o Trovão Azul do Sertão, que briga com todas as suas forças para permanecer na primeira divisão do futebol paraibano para 2025. Inclusive, eu conversava com o empresário Lira e ele me dizia que a tendência é o Atlético formar um grande time para não somente participar, como também brigar palmo a palmo pelo título de campeão paraibano de 2025. Lira disse que já houve muita espera e agora o Atlético, ficando na primeira divisão, virá firme e forte para enfrentar os demais companheiros e, consequentemente, brigar em condições de igualdade pelo título de campeão paraibano 2025. E com esta, vamos ficando por aqui. Antena Esportiva desta terça-feira, com produção e apresentação de Amauri Furtado e F. Alves Tatico. Na parte técnica, Raimundo Soares. Na sequência, mais um campeão de audiência. Dê licença, porque ele é cantor, é compositor, é produtor, é animador, mas não esquece suas origens. É um eterno namorador e o moral das meninas. Falo do meu amigo Raimundo Borges, comandando o seu programa Violas do Meu Brasil. Eu volto logo mais às 18 horas com o Parabólica Política. Bom dia e até lá. Hoje o Brasil vai parar, o Mengão vai jogar. Amigo do esporte, neste momento vai saindo de campo a equipe 1070, a seleção do rádio, que ficará concentrada para outra antena esportiva, o maior show de bola do rádio paraibano. Difusora, perfeita também no esporte. Viola pastora, minha professora, fiel defensora de uma tradição. Bom dia, Cajazeiras, Paraíba, Nordeste, Brasil e Mundo. Estamos entrando no ar com o programa Viola do Meu Brasil. Programa que o povo escuta porque tem a melhor, o melhor material para você ouvir. Poeticamente, cantoria de qualidade. Todos vocês estão ouvindo, prestigiando o programa Viola do Meu Brasil. 1070 Rádio Difusora de Cajazeira, Nordeste, escuta, se abala, não é o Mengão não, mas é a viola tocando alto para você. Vamos dedicar os amigos de Serra Talhada, lá da Fazenda Travessa. Já tentei falar várias vezes com nossa amiga Miúda, com Tota, o nosso amigo Antônio Ferreira está de sentimento, que a esposa dele faleceu, uma professora lá de Serra Talhada, professora universitária, tem dois filhos advogados. E Antônio é um patrimônio, uma figura, um companheiro que nós vivemos a vida junto, podemos dizer isso. Passamos nossa infância e ele está com 82 anos e eu vou completar 80. E a nossa amizade continua concretizada, graças a Deus. Vamos dedicar aos advogados, nosso amigo Juliel, que gosta muito de cantoria, nosso advogado, Juliel Rangel. Um abraço ao doutor Brenner, a doutor João Estrela, a nosso amigo o deputado advogado lá de São José de Piranha, e o pai dele, o Bolinha, figura nobre. Vamos ouvir e dedicar na Maria Pedrina. Como vai você, Maria Pedrina? É dedicar também ao nosso amigo Chicola. Chicola está querendo fazer uma cantoria. Você marca a data para a gente fazer essa cantoria. Raimundo Borges e Matheus Pereira. Matheus é um cantador extraordinário, tem me adoentado, como se isso Mariano está doente. Raimundo Borges tem uns cantadores doentes, mas nós vamos lutando para vencer, né? Dedicar a Matias Belo, lá em São Paulo, está nos ouvindo. Dedicar também ao poeta João Dias, nosso amigo. A Tico Pinheiro, que no dia 20, mais ou menos, estará chegando por aqui. Residência é o moral das meninas. Está vindo embora, aposentou e está vindo embora para Cajazeira, para ficar na Barra do Juá, tirando Juá Maduro e colhendo melancia e feijão verde, né? Está certo, sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir agora Lúcio da Silva e Raimundo Borges com vocês. Vai lá. De pau que quebrava na fazenda, os nós de cana caiana entre as brechas da moenda. O búzio velho da tenda perdeu sua tradição, O engenho foi desfeito depois da evolução, que o tempo encarregou-se de transformar meu sertão. Aonde está Mergulhão e Expedito Sobrinho? Onde está Manel Calisto, pra onde foi Canhotinho? Onde mora Josué, de notícia de Marinho? Mergulhão partiu sem pinho, Expedito já morreu. Calisto partiu pra o céu, Canhoto pra o chão desceu. Josué também já foi, Marinho a terra comeu. Cadê aquele apogeu que foi meu trono primeiro? Onde os meus pais me beijavam, vovô me dava dinheiro e vovó me contava história de Trancoso no terreiro. Meu avô partiu primeiro pra sepultura cavada. Meus pais já estão velhinhos, da casa não tem mais nada e nem tem mais quem conta história de Trancoso na calçada. Cadê a rapaziada do caminho da escola? Aquele campo do sítio que a gente jogava bola, com traves feitas de pedra, chuteiras feitas de sola. Espalhou-se a curriola, o caminho está deserto. Chuteiras não caço mais, joga bola não acerto. O mato cresceu no campo, não tem mais quem passe perto. Cadê o cavalo esperto e a sela capa quadrada? Aquele carro de boi puxado pela boiada, nunca mais ninguém ouviu cantar canção na estrada. A sela foi desprezada, morreu o cavalo após. Aquele carro de boi não canta, calou-se a voz. O progresso fez com que ele fugisse de nós. O programa é Violas do Meu Brasil. Essa faixa de disco ficou um encanto, uma beleza. Vamos dedicar a todos vocês, amantes da nossa cantoria. Este dia 27 de abril, lá no sítio Vaca Morta de Cedros, no Ceará, haverá essa cantoria para o nosso amigo Manel Mundim e Raimundo de Tezinha, com Geraldo Amance e com Raimundo Borges. Convidamos amigos para o dia 27. No dia 28, em Pau dos Ferros, lá na barragem. É um ambiente muito aconchegante, muito bom. Geraldo Amance e Raimundo Borges fazendo essa cantoria para César Bessa. Cantoria boa, se Deus quiser. No dia 18 de maio, lá na Cabana da Viola, haverá uma cantoria com os aniversários dos nossos amigos Dimas Abreu e Padre Francivaldo. Convidamos todos os amigos para essa grande festa com Ivanildo Vila Nova e com Raulino Silva. Essa festa de aniversário vai ser uma festa muito bonita, dia 18 de maio. Já no dia 28 de julho, na Fazenda Lazão, haverá a cantoria, a organização de João Tavares, a família Tavares, no aniversário da matriarca da família lá na Fazenda Lazão. No dia 3 de agosto vai ser o Festival da Cabana da Viola. Nós estaremos fazendo essa festa com 54 festivais. Vamos completar. No dia 7 de setembro vai ser a festa de cantoria de qualidade para o Dr. Breno Moreira, com Ivanildo Vila Nova e com Bill Dionísio, no aniversário de morte do nosso amigo Auremar Moreira. Esses amigos, todos vocês, estão convidados para essas cantorias. Vamos agora mandar um abraço a uns amigos que estão em sintonia. Você que é cliente, que é freguês da Mobilarte. Nós temos criado mudo 100% MDF, 10 vezes de 33. Nós temos colchonete Ortobon, 6 centímetros, R$85 à vista. Nós temos aparador Tuluarte 100% MDF, 10 vezes de R$47. Temos colchões solteiro 78 por 12 centímetros, R$199. temos um roupeiro notável, quatro portas, 10 vezes de R$ 75,00. Nós temos ventiladores de parede de 60 centímetros por R$ 269,00 à vista. Mesa de computador, 10 vezes de R$ 29,00. Só quem tem isso em Cajazeiras é a Mobilarte. Mobilarte ali em frente à Praça Coração de Jesus, 10 vezes no cartão, sem juro. E Valdemar Rolim tem mais um café gostoso para você tomar. Mandamos um abraço a vocês, amigos, que fazem compra de moto. Moto aqui para Alain Moto, na Matias Rolim 310.